Ok. Sejam todos bem-vindos ao novo espetáculo da Irmandade Negra, feito em casa. Somos totalmente a favor da união no hip hop. Por isso, temos a honra de chamar Samuka, MS, Tina, Slim Rimografia. Vira! E mesmo antes do combate na cidade, flores morrem, um soldado não é bom, apenas conta com a sorte. Como os ponteiros são exatos, não permitem contramão. Restaurando a obra-prima, carimba mesmo sem refrão. O sentido da união foi estampado em decibéis. O desabafo resume a fé, o globo aos seus pés. Só fartura sem migué, meu ouro microfone. Brincar com rimas e sentidos é meu mimo. Fome, atuante, presente, aplauso, a refeição do dia. Não foi o tempo e sim a rima que te causou um frio na espinha. E correria desde quando? Só de Miliano, Itaquera é o futuro, é tudo do extremo mundo. Do extremo mundo, vagabundo nato, não tremo nem temo, sigo desenvolvendo meu rimado, agradecendo ser convidado, mocado, irmandade negra lado a lado, fortalecendo a amizade. Na letra sem treta, tamo junto e minha função é fortalecer minha missão, fazer o hip hop caminhar em outra direção, na contramão do que só aliena a população. Só enganação, cordão, emblemação, só enrolação, os problemas ainda são os mesmos, rimados a esmo não é a questão. Então unir os irmãos é necessário, independente do estilo, tamo aqui no mesmo itinerário. BB Samuka, Slim, MS, Tina, RAP na luta sim, fortalece com a rima, então mão pra cima. Pensamento estreito é uma viagem pelo beco. Uma mente pequenininha causa um mau efeito. Me desculpe por ser direto ou indireto, assustando e forçando o tal do Tico e o Teco. A caminhada até aqui foi difícil e dolorosa. Extremidade periférica, um terreno baldio com várias rosas. Língua de osso, batalhei por tudo que eu tenho. É com Freitas, é o meu nome, fortifico meu desempenho. Um labirinto de pessoas negativas muda os caminhos originais. Os vencedores não são bem vistos, pelos invejosos não se fala mais. Periféricos a todo segundo. Do extremo ao mundo. Qual o poder que causa medo? Coragem versus desespero. Luta sem trégua, traz morte no gueto. Quem atirou primeiro não faz diferença. Quebrou as regras do jogo, teve morte violenta. O tráfico movimenta quem entra, quem sai, quem pediu arrego, quem atrapalhou demais. Notícias nos jornais banais, prende a atenção do cidadão. Uma ideia deturbada, sem razão, ilusão. Informação, visão de quem já esteve no extremo. Se faltar uma ideia é como se faltar o oxigênio. No momento eu me encontro do lado obscuro, com a visão além do alcance, não com olho de també. Presenciando a parte interna, a verdade prolifera. Pra viver do extremo ao mundo da Austrália e da guerra, a tecnologia impera, por satélite do rádio a favela. Não ignoro as sequelas marcadas pelo tempo, injustiças que desceram a seco pela goela. Isso quer chegar ao mais profundo extremo, a supremacia da minha rima que agora se revela. Não chega a ser um suplício, no escuro acendo uma vela. Tina Black chega soberana e levanta a plateia pra não perder a batalha. Prefiro vencer a guerra. Do extremo, hoje o melhor remédio é o próprio veneno. Isso não é de hoje, já é de muito tempo. Retratos que não se apagam, mas que sempre propagam. Suspeita quem vos fala, aquele que nunca joga toalha. Mesmo vivendo no nível mais elevado do extremo, eu convivendo com dificuldades, é isso que fortifica o nosso talento, nossa perseverança e unicidade. Uma das coisas que não pode arrancar da gente nesse mundo. Com essa rima eu vou do extremo ao mundo, formando meu próprio universo. Hoje meus versos se adequam ao ritmo com uma perfeição impressionante, igual a transformação do carvão em diamante. Lapidando rimas, transformando-se em poesia universal. Mas muitos teve o seu tempo e só deixou a desejar. Do extremo ao mundo, aprendiz quinto a chegar. Irmandade, satisfação, tô na escuta. Corrida independente, mas a união é a cura. Sem a bula persistindo, eu não posso fraquejar. Pra mim, serviu os toques, buio o PHK. Efeitos já na corrida miliano. Eu sei quem é fulano, beltrano, ciclano. Vai segurando, ó, se é doido chega assim. Disposto pro confronto, minha meta a seguir. Sem ter me fiz, não deixa aproximando. Um salve pros parceiros, na próxima eu tô chegando.